cresce no peito com peito alongado. Eu tô cansado dessa vida de otimista, cheio de filha da puta acabando com minha vida. Eu não aguento mais ver a minha mãe chorar, por enquanto que eu ando pela favela. Essas meninas gostam de aquarela, o mosco que fica solto. Ela tá doida pra subir aqui. Assim, tua pra mim, tu Ok. Valeu, pessoal. Salve, salve mais uma vez aqui. Como é seu nome mesmo? Matheus, Rian, Carlos, RD, velho. Aqui, meu amigo aqui, Rabelo, Fernando Rabelo. Sou Jarbas. salve pro Planalto, primeiramente, obrigado. Salve, caralho. Ah, o maloca de BH. Amanhã é 13! É 13, compadre! É 13! 13! Thank you. Música.